programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando aqui mais um QN News Science, nessa quinta-feira, dia 7 de março, semana de carnaval tá acabando, essa tortura finalmente chega. E Gregório, qual que é a notícia? Você quer saber o que acontece quando você não lava seu pênis por 24 anos? Eu tenho uma notícia que vai te deixar chocado. Não, mas você vai saber. Então. Meu nome é Bernardo. Eu sou o Gregório. E este é o QN News Science. Bora lá. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Notícia mais legal desse programa que já teve. Zati, de 24 anos, estava tendo um problema com seu pênis. Ao invés de dirigir-se ao médico, onde ele poderia... Eu não consigo ler. Eu sou uma criança do quinto ano, eu não consigo ler. O moleque fica com o livro de ciências apontando para a parte de sistema reprodutor, tá ligado? E rindo. Ao invés de dirigir-se a um médico, onde ele poderia lidar com isso em particular, ele decidiu entrar em um programa de TV, onde você mostra seu pênis conturbado para um médico qualificado e centenas de milhares de telespectadores. Que tipo de televisão é essa? Cara, Inglaterra. Eu vou tentar continuar aqui. Meu pinto não vai funcionar às vezes. Ele explicou no programa de TV britânico The Sex Clinic. Ele estava preocupado, já que ele teria que ter seu prepúcio recuado. Mas isso definitivamente não era o problema. Jamais. Zati, de Gloucestershire, Inglaterra, contou à enfermeira do programa sobre suas dificuldades, antes de ser encaminhado ao consultório. Seu prepúcio começou a ficar tenso, especialmente durante o sexo. E havia um cheiro incomum. Eu já fui pensando no cheiro incomum. Aquele cheiro de queijo. Um cheiro incomum, é ótimo. Eu faço sexo há anos. Mas só mais recentemente, meu prepúcio volta atrás do fim da glande. Eu estava com um problema há 9 meses, mas uma vez eu olhei para baixo e isso me alarmou. Eu precisava resolver isso. Estava travado no topo, parecia sombrio, cheira mal. Eu pensei, não posso ter isso. Cara. Ele descreveu como isso significava que ele às vezes deixava o sexo inacabado, deixando sentir como se estivesse falhado. E meu pacote... tenha falhado comigo, é obviamente frustrante, porque você sabe, é a sua vida sexual. Seu recente parceiro... Ele conseguiu uma parceira. Seu recente parceiro disse que ele ficou maior. Eu espero que eles tenham usado muita proteção. Camisinha. Proteção de aço, coisas assim. 3 camadas de camisinha. Não usem 3 camadas de camisinha, viu, pessoal? Tá? Usem sim. Uma só, 3 pode rasgar. É pra usar. Confia no pai que a camisinha não cai. Ele ficou maior, o que provavelmente provocaria o alarme, mas ele achou que ainda poderia estar crescendo. Quantos anos ele tem, caralho? Crescendo. 24. Porra. A enfermeira foi rápida em lhe dizer, quantos anos você tem? 24? Acho que você parou de crescer agora, querido. Eu sou uma enfermeira, né? Tô preparado pra essa profissão. Ela disse que ele provavelmente ficou maior devido a um inchaço associado a balanoplastite, inflamação do pênis e do prepúcio, e ele foi enviado para consultar o consultor. Rapaz, o consultor galera, inspecionou seu parar pênis. De lavar a rola, mano. Ganhou 2 centímetros de pó. Aí, tô falando muita vontade. O consultor inspecionou seu pênis, puxando o prepúcio para trás. Ele expressou desconforto e explicou que parecia estranho. Depois de puxar de volta ele mesmo, ele disse à doutora Naomi Sutton: "Eu não iria naturalmente puxá-la para trás além disso." Ou seja, o negócio estava bem preso, né? Caraca. Só com máquinas especializadas. Tiveram que circuncisar o moleque. O Dr. Sutton perguntou-lhe se ele havia recuado o prepúcio quando ele era mais jovem. Pelo que ele se lembrava, nunca conseguiria voltá-lo tão longe. A causa de seu desconforto havia sido encontrada. Ok, então essa coisa embaixo é chamada de smegma, explicou o médico. Olha só, smegma é a combinação de células epiteliais esfoliadas com óleos e gorduras, que se pode acumular nos órgãos genitais dos mamíferos. mais especificamente sobre o prepúcio dos machos e na vulva das fêmeas. Esse acúmulo não é saudável e pode causar inchaço e infecção. É perfeitamente tratável pela lavagem. Algo que parece que Zatina fez até agora na sua... Ai, produção de polenguinho do caralho. Não, cara, não pesquisa imagens. Não pesquisa imagens. Principalmente em sites de pornografia tem uma um fetiche relacionado a isso. Eu não recomendo pra vocês. Não recomendo. Caralho, que nojo, cara. Vai tomar no cu. Enfermeiro, nossa. Por que você escolheu só notícia, seu puto? Eu não sabia que ia chegar nesse ponto. Moleque gosta de desgraçar. Pega notícia de sarna, de... Ah, vai tomar no cu, pô. Eu não sabia que você ia trazer um complemento tão legal. Eu não sabia que era comestível. Não! A enfermeira perguntou-lhe como ele se lavava ali e como ele se lavava por baixo do prepúcio. Ao que Zat respondeu: que nojo. Eu não. Eu não, mano. Como não assim, foi, não? Foi tipo: é o quê? Até onde ele conseguia se lembrar, ele nunca havia puxado o prepúcio para se lavar embaixo. Agora era meu muito Deus. Sensível para se aproximar como flanelo. Não, me cortar o pinto fora, que viu Zat, defendeu no Twitter. Ela defendeu ele no Twitter explicando que é bom esclarecer esses problemas e falar sobre eles para informar os outros. Não! Ah, cara. Morre, filha da puta. Agora você falou que é comestível e vai ter muita gente produzindo. Tudo é comestível se você tiver inclinado o suficiente. Nossa, cara. Ah, que nojo, cara. Ah. Eu tô de estômago vazio, porque senão eu tava gorfando. Só sinto o Eu assim, como é que fala aquela... os movimentos estomacais. Que nojo. O YouTube tinha que proibir esse vídeo. Meu peristaltismo inverso. Que inverso. É isso. Ah, acabou? Ótimo. Obrigado. Ótimo. Então é isso. Não pesquise. Fique com Deus. Falou. Falou. Mamãe, eu quero mamar. Acho que está.